Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2085, 2545, boa tarde. 806. Meia tem livre pouso, pistão zero, vento 130 graus com 13 nós, com 13 nós. Livre pouso azul 4, Uno. 1805, decola 04, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. Tá, boa tarde. Boa tarde, 3805 da tarde. Tá, 3805, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, nada EL. Chegou na curta, autorizado ali, manter, cabeceira 10, gol 924. Depois, aeronave nacional ali, manter 10, gol 924. Para o táxi, o gol no 333, 122, 4 horas e 5, Galeão. Táxi, você está a ponte de espera da pista na 0, vem de alta, a ponte de espera chama a torre, 118.95, faz justo na 0, 18, gol no 333. Dois ataques da Índia, em alta, ponte de espera da 10, torre, 118.95, gol no 333, põe o ataque contra a... 4-0, autorização para Petrolina, pista Serra. Serra, confere a guarda-copa, o trip 5490. 5, alternando 125, decimal 45. 2685, 12545. Cara 63, 15, pronto, copa. Pronto. 3-1-5 autorizado, Guarulhos, via Fuzulo 1-6 até Bravo até Azul, pode conformar tudo plano. Nível 3-6-0, decola da 1-0, primeira curva à direita, pista saída da El, Leda, após bridge. Transponde ao 5-5-0-5 e o controle 1-2-0 desse momento. Ok. Upper Zulu 1-6, até Bravo até Azul, depois conforme, decola da 10, curva à direita da El, Leda e bridge. 505 no transponder e 1208 no controle. Estacionamento 305 correto, sim, para puxar estacionamento 107. Salvador, boa tarde, Azul 4196, Livrona, desculpa. 4196, prossegue táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 4196. Uno 336, após a rolagem do gol da companhia, autorizada a alinhar e manter cabeceira no zero. Ali mantém na 1-0, Uno 333. Liderado da redução de uma centena, 343805. 3805, sub e mantém nível de voo 340, está livre da restrição de 100. Remativo 340, 3805. Prova sua, muito boa tarde, sua identidade transfere gente da Sierra 250 para 1960. Navjet 5857, acione identificação. Autorizada a chegada a bom, ofereça para 4 mil pés, QNH 107. 4 mil pés, 017, Web 587. 930 Petrolina, nível de voo 200, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Momo Cogba, paz direto, Petrolina. Transponde ao 5476 e o controle 120, décima 8. Dado para Petrolina 200, vai decolar da 10, curva esquerda, perfil Momo, transição Cogbu, após receber. 547000, transponda 19, não, 120, décima 8, vai ser o controle. Lique 5490. 5490, correto, chame para puxa e acionamento no parte 3. Azul 490. Azul 4116, ingresso e Juliette para 03. 03 é a posição de Juliette 4196. No 333, decolada 110, chame o controle na frequência 120, décima 8. 1208, no 333, boa tarde. Controle, boa tarde, no 333, passa 2000 pés da EL. No 333, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Vai subir para o 360, nova da EL, no 333. TAM 3805, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Confirmando, 1261 e a secundária? TAM 3805, 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Afirmativo, grato, bom dia. Boa tarde. Papapá com Mike Gillette, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 126, decimal 0. CP 5490 para tiver funcionamento. Mensagem que pediu solo, chama o táxi, CP 5490. Chamando o táxi, 490. Usou o nível 120, gol 9924. Aguarde transferência para o centro, gol 9924. Valeu. Oceaner 6326. Oceaner 6326, Sion, identificação. Autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 017. Descendo para 050, 6326. Voo 1924, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. Segue com Recife 1285, 12545, 1924, uma ótima tarde, até a próxima. Boa tarde também. Estamos com o PV 51, 5-1 na bola, autonomia de 4 horas e 20, nossa alternativa é Salvador. Índio, autorizado o táxi, a ponte fora da pista no zero, via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre. 1-1-8-9-5, ajuste no 0-7. Pátio de Alfa, ponto espera, torre 1895, obrigado. Jet 5857, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Gol 1333, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 125.1, alternando 133.25, gol 1333, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar, cabeceiro no zero, vento 110 graus, 099. 490, decolada 119, chame o controle na frequência 120.8. 208, obrigado. Na aproximação, reduz a velocidade 210 nós. Copiou, Xanema 326, número 2 na aproximação, reduz a velocidade 210 nós. Reduz sim, 26, 326. Pá, pá, pá, pá, Zulu, Juliette Serra, prossiga. Papá, papá, Zulu, GTA, confirma a atitude que está mantendo. Mantenha o 1.500 pés no corredor Vera Cruz, mude transponder para 0223, reporte Paripe. 0223 da Paripe, o Zulu GTA, como está mantendo o meu, a partir de lá? Está autorizado, Zulu GTA, mantenha o 1.000 pés. Salvador, departure TP 5490. TP 5490, radio contact and departure, cap for level 200, moment departure. Via MOA departure, climb to 200, TP 5490. Vai atingindo 050-6326. 6326, desce para 3 mil pés. 3.000, 6326. Lúcio, Juliette Serra, confirme o tipo de equipamento de pessoas a bordo. E o destino é Salvador? Confirme. Afirma, senhorita. Vitor Bravo, está com 02 no POB, o equipamento é um Romeo Vitor, rumo no zero. Gente. Salvador, canal 6142, autorização Recife 3, 5 horas. Canal 142, pronto e cópia? Copia. Autorizado Recife via para o Whisky 58, nível 350, decolada 1-0, primeira curva à esquerda. Efeito saída Momo, transição Caju. Transponde o 5525 e o controle 120 decima 8. Xena 6142, a saída é Puca, transição Caju. O transponde é 5525. Tá travado, é tudo aqui. E o saneamento? Confirma o portão? Papapapá, Zulu, Juliette Serra, copiou o controle? Negativo, senhor, ele tá passando a parede, eu vou Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, tá autorizado, vai direto à rotatória, reporte à rotatória, visão com a campo. Luciano, embaixo travado, Web 5857. Web 5857, tem livre pouso, cabeceira 10, vento 100 graus, 099. Autorizado pouso na 10, Web 5857. Chané 6326, continua a aproximação, reporte no externo baixar, travado, QNH 1097. Reportará, 6326. 1896, Boa tarde, Salvador, Chané 6320, informação, Serra, cruzou no 80 até 150. Chané 6320, aceno identificação, autorizada a chegada, Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1097. Até o 050-1037, Chané 6320. 00 graus, 159. Chega. Solo Salvador, Chané 6315, portão 7, pushback acionamento. Coordenação com a equipe de solo, Chané 6315, chame táxi. Coordenação com a equipe de solo, chama táxi, 6315, autorizando. Chané 6320, estou autorizado, vai direto e TAP. Direto e TAP, Chané 6320, obrigado. Eu sou em Salvador, autoriza a aproximação da 97, sou Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, negativo. Continua a aproximação, reporte no rotatório. Vamos lá. Externa, frente baixo travada, 6320. Web 5857 no solo 27, livre direito, chame sol na sequência 121-9. 121-9, vamos para a Chané 6326, continue a aproximação, aguardando pista livre. Vento 110 graus, 119. Ciente, 6326. Chané 6326, tem livre pouso, cabeceira 10, vento 100 graus, 119. Sente, livre pouso, 6326. Luz Juliette Serra, confirme visual com a final da 17. Tá certo. Juliette 5857, táxi em frente, reporte antes da Juliette. Em frente, as duas Juliette 5857. Reporta lá, o Serra. fixo visual, Zulu Juliette Sierra. Zulu Juliette Sierra, check trem, livre pouso, cabeceira 17, vento 100 graus, 129. Check, Sierra 35. Espera da pista no zero, via Pátio Índia Alfa, na ponte para Chimé Torres, 118 decimal 95, ajuste no 097. 097, o ajuste via Índia Alfa, 295.0, 6315. Da direita, 3196. 5857 vai dar passagem ao Airbus da Avianca, após ingresso Juliette para o 06. Vai ser de passagem para o Airbus da Avianca, depois Juliette para o 06. Zona 392, boa tarde. Aciona identificação, autorizada a chegada à mar e desço para nível de voo 050, que é legal no 097. 052, voo Chanel 6142, está pronto para o posto de acionamento. Chanel 6142, após a passagem do Airbus da companhia, passar até agora autorizado o push e acionamento. Considera informação, após o parqueamento da aeronave no 01, autorizado o pushback e acionamento. Sim, 700 pés, 8 mil de visibilidade. É, o Kenegal no 017, temperatura da pista 26 graus, vento 110 graus, 12 nós. Muito obrigado, Tiago. Zulu, Juliette Serra, confirma a estação de acionamento? Zulu, Juliette Serra, linha direita, reporte, pista livre. Zulu, Juliette Serra, disputa. 25, decimal 45. Chanel 6315, São José. Zulu, Juliette Serra, estacionar a frequência livre.